quanto eu te falei que isso vai mudar. Motivo eu nunca dei. Você me avisa, me ensina, falar do que foi pra você. Vai me livrar de viver. Quem é mais sentimental que eu? Eu disse, nem assim se pôde evitar. Tanto eu te falar, você subverteu o que era um sentimento, e assim fez dele razão pra se perder.